qualquer preço. Precisas me ouvir. Amigo, não me fales de uma vida maculada e de noites mal dormidas nas calçadas, porque tenho a resposta para ti. Você feliz. Você feliz, e o meu Cristo vai fazer.